Caligrafia dos Poetas, com Sofia Corte Real. De Jorge de Sousa Braga, Cabril. Esta noite sonhei que era um rio. Um rio pequenino, é certo, que nada mais conhecia além das montanhas onde nascia, dos amieiros e dos juncos que nele se debruçavam. Como todos os rios, o que eu mais ardentemente desejava era desaguar. Comecei a perguntar onde ficava o mar, mas ninguém me sabia responder. Apontavam-me com um gesto vago, ora o oeste, ora o oeste. Escolhera já a forma de desaguar, em delta, é claro, mas não recolhera ainda o menor indício da proximidade do mar. Uma noite, em que estava acampado entre as dunas, cheguei finalmente a uma conclusão, a mesma a que todos os rios chegaram talvez antes de mim. O mar não existia. E essa conclusão era salgada. Jorge de Sousa Braga tinha 8 anos quando escreveu o primeiro poema, que foi uma espécie de homenagem ao Eusébio, um dos ídolos de infância. Aos 14 começou a escrever mais e foi nessa altura que ganhou consciência de que a poesia já fazia parte da sua vida. Jorge de Sousa Braga nasceu em 1957, em Cervães, tirou o curso de Medicina na Universidade do Porto e é poeta, médico e investigador. Na poesia utiliza expressões simples e cotidianas e tem uma grande aproximação aos elementos da natureza. Transporta também uma certa ironia e intimidade para aquilo que escreve. Jorge de Sousa Braga tem vários livros de poesia, traduções e antologias de vários poetas. Em 2000, recebeu o grande prémio Gulbenkian da Literatura para Crianças e Jovens pela autoria de Herbário. Carta de Amor a Eugênio de Andrade. Um dia destes, vou-te matar. Uma manhã qualquer em que estejas como de costume a medir o tesão das flores ali no Jardim de São Lázaro. Um tiro de pistola e... Não te vou dar a oportunidade sequer de me fixares o rosto. Podes invocar Savo, Cavaco e ao São João da Cruz, todos os poetas celestiais, que ninguém te virá acudir. Comprometidos definitivamente os teus planos de eternidade, adeus. Pois, mais de setembro e dunas de fão. Um dia destes vou-te matar. Uma certeira bala de pólen, mesmo sobre o coração.